através do Sr. Presidente Junta e todo o Executivo da Junta, porque a atribuição de uma bandeira azul fluvial, é muito mais difícil de alcançar que uma bandeira azul marítima, de praia marítima. Tem uma série de condições, passa por um grande empenho, um trabalho e uma grande dedicação da Junta de Freguesia na candidatura, porque não é só a qualidade de água que está em causa, é também a envolvente, é a história, é a tradição, é a beleza da própria aldeia, permita que assim diga, que lhe confere este estandarte. Hoje já escrevemos um passo em frente com o facto de requalificarmos os efluentes. O melhor tratamento dos efluentes implica necessariamente que os nossos rios possam ter melhor qualidade. Cabe-nos a todos nós desenvolvermos este grande desafio, levarmos a cabo este grande desafio de preservação do ambiente. Está nas nossas consciências, é já para todos nós uma obrigação, e assim se consegue construir a praia da minha aldeia. Muito obrigado.